a Fátima Leão continua atuando por todo o Brasil. Dormir na praça. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adoreci e sonhei com você. No sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. História. Muito bem, senhoras e senhores, gostoso, gostoso, mas tá acabando, é reta final do nosso programa de rádio, para você que tá curtindo essa homenagem, muito obrigado a todos sempre pela audiência com o nosso programa e sempre em nome do nosso Creme MD Mais, que além de combater essa situação de tensão muscular, essa situação de desconforto corporal, de uma forma geral, pontual ou crônica, você pode utilizar o Creme MD Mais para várias finalidades, é ou não é, meu amigo Abner? Com certeza, meu amigo, minha amiga, já identificamos aí resultados surpreendentes, né? Testificados pelos nossos clientes que conseguiram aí resultado surpreendente na rachadura nos pés, frieiras, aquelas micoses nas unhas, que as unhas ficam meia grossas, sim, né? Passava o creme MD todos os dias ali e você, meu amigo, minha amiga, vai conseguir aí acabar com essas unhas grossas. Outras vezes, sabe o que acontece, meu tio? Aparece espinhas, né? Aí você vai lá, passa o creme MD mais, sinusite atacada, garganta inflamada, meu amigo, minha amiga, até mesmo para picadas de inseto, queimaduras. Meu amigo, minha amiga, são coisas que pode acontecer no nosso dia a dia, né? Verdade. E aí, que você faz com o creme MD já lá na sua casa? Já aconteceu uma situação dessa, você já sabe que o creme MD vai ajudar. A gente sempre fala isso, Milton, uhum, porque lá em casa é assim. É. A filha já foi lá, levou uma picada de um pernilongo. Ó, pai, tá coçando aqui, ó. Eu vou pegar o creme MD lá pra passar. É assim. Então, tudo isso, meu amigo, minha amiga, você vai ganhar qualidade de vida e que a gente sempre fala, não deixa faltar em casa, Milton. Não deixa faltar em casa, presta atenção. Aqui fala Walter Menoni, eu sou usuário do creme MD, então eu lhe peço, pode falar mais alto do creme, sobre o creme MD, porque eu sou um testemunho vivo. Eu tinha problema sério de coluna, tenho 6 parafusos na coluna e eu já estava prestes à segunda cirurgia de tanta dor. Eu vivia à base de dipirona. Entrei na sua, no seu bate-papo e consegui adquirir o creme MD. Eu já estou adquirindo pela terceira vez. Comecei usando 3 vezes ao dia, depois 2 vezes ao dia e agora 1 vez só ao dia. Eu não sinto mais nada, graças a Deus, caminho, não tenho mais problema de dor de coluna. Aposentei todo o dipirona e vivo numa boa, graças a Deus, graças ao creme MD. Fale bem alto, creme MD. É isso, muito obrigado. É o nosso poderoso creme MD, um dos produtos naturais mais baratos anunciados no rádio do Brasil e mais barato ainda nesta promoção para quem tá ouvindo o nosso programa. Com certeza, meu amigo, minha amiga, você vai gostar de pagar mais barato, né? Claro. Você gosta de receber descontão especial? Sim. Então você pega o seu telefone e entra em contato com uma das nossas centrais e sabe o que acontece? Quando você entrar em contato, fala que é ouvinte do nosso programa, que você vai ter um descontão especial. Adquirindo 3 creme MD+, paga mais barato com esse descontão especial, leva o 4º creme MD+ totalmente gratuito e hoje vai levar esse sucesso que tá fazendo. Muito bom! Que é um kit de cozinha. Vai um conjunto de facas, descascador, tesoura. Ô, meu amigo, minha amiga, vai facilitar muito a sua vida aí na cozinha, hein? E é, ó, desenhado, um mais bonito do que o outro. Então vamos fazer o seguinte, pega o seu telefone, entra em contato, liga ou manda mensagem pelo WhatsApp. Central São Paulo, 0 OP 11 39 35 0904. 11 39 35 0904. Central na cidade de Marília, no 0 OP 14 9 88 29 19 66. 0 OP 14 9 88 29 19 66. Central na cidade de Ribeirão Preto, 0 OP 16 9 94 24 9001. 16 9 94 24 9001. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Abininho, simbora, meu parceiro. Olha, agradecemos a companhia dessa audiência maravilhosa e um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, meu amigo Abner. Essa promoção que o Abner trouxe no programa é o que a gente faz aqui no nosso programa de homenagem. Você pode entrar em contato com as centrais, porque nas centrais tem outras promoções. Você pode adquirir um único pote do creme MD. O que não pode é ficar sofrendo, é ficar reclamando. Adquira o verdadeiro creme de combate às tensões musculares, aos desconfortos corporais, de uma forma geral, que é o nosso creme MD+, tá bom? A todos, muito obrigado e tchau! A Viola e a História. Oferecimento Creme MD. ZYK779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse @radio9dejulho. Rádio 9 de Julho Católica, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Voz de São Judas Tadeu passa a transmitir pela Rádio 9 de Julho a Santa Missa, direto do Santuário São Judas Tadeu, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. concebido, o céu nos deu um menino. Aleluia, aleluia, glória a Deus nos altos céus, e na terra paz aos homens, bem amados filhos seus. O sim da Virgem Maria Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a paz de Cristo, a nossa esperança e a alegria do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, irmãos paroquianos, devotos, saudamos os irmãos que nos seguem em várias partes do Brasil através de nossas redes sociais. Deus abençoe a sua casa. Hoje celebramos a última missa do ano civil, e hoje a palavra que orienta a nossa oração é a palavra gratidão. Nós queremos em uníssono levantar aos céus um muito obrigado pelo ano da graça que o Senhor nos concedeu. Também colocamos no altar nossas histórias, a sua vida, suas batalhas. Rezamos hoje em ação de graças por Maria de Lourdes Canto, Maria Ângela Bucaram, Alessandra Canto, e também no sétimo dia de falecimento de Iracema Teodoro, Marcelo Griso e Laurentina Rosa de Jesus, um dia de falecimento. Três intenções de ação de graças: Maria, Maria Ângela e Alessandra, e também pelos nossos irmãos que partiram. Saudamos com redobrado afeto as pessoas que nos ouvem através da rádio 9 de julho. Deus abençoe a sua vida, você que se encontra em casa, no trânsito ou em outro local. Nós queremos juntos, em família, louvar e agradecer o Senhor. E por aqueles momentos tristes em que faltou em nossa vida a gratidão, peçamos o perdão divino. Verdade e da graça, tende piedade de nós, Senhor Filho de Deus, que nascido da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós. Conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Kyrie, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a perfeição de toda religião no nascimento do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é a plenitude da salvação da humanidade. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevo, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis. E porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem, exulte as florestas e as matas. O céu se rejubile, exulte a terra. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, e tudo foi feito por ela. E sem ela nada do que se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, esse que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, povo que nos segue através da Rádio 9 de Julho, através de nossas redes sociais, especialmente YouTube e Facebook, visitantes, nós temos hoje algumas faces novas em nossa igreja. Bem-vindos, bem-vindas, estamos em casa. Nós hoje celebramos o último dia da oitava do Natal, um dia que é celebrado como um único dia, isto é, esse dia que nasce com Jesus, um dia sem trevas, como nós ouvimos no evangelho que agora há pouco proclamamos, as trevas foram incapazes de sepultar, de obscurecer a luz que resplandece na face de Jesus. Hoje a nossa mãe, a mãe igreja, nos ensina a cantar um hino chamado Te Deum. Te Deum laudamos. Eu tenho certeza que muitos de vocês já rezaram o Te Deum em suas casas. É um hino de agradecimento, de gratidão. A igreja ensina que hoje, último dia do ano, rezamos o Te Deum e amanhã rezamos o Veni Creator. No último dia, agradecemos. No primeiro dia, nós invocamos o Espírito Santo sobre nós. Invocamos a luz de Deus sobre nós. Te Deum laudamos, a ti, Senhor, louvamos, reconhecemos, glorificamos. Nos ensina que nós não podemos encerrar o ano sem dizer muito obrigado. A nossa mãe diz: olha, hoje é um dia para você recapitular janeiro, fevereiro, março, as pessoas que você conheceu, aquilo que você ganhou esse ano, aquilo que Deus te concedeu, olhar a sua saúde, suas amizades, o seu trabalho, o seu matrimônio, quem nasceu esse ano, e dizer: Senhor, tudo isso vem de vós. Muito obrigado. Nós temos um mundo que é chamado às vezes de uma sociedade do ressentimento. Há muitas pessoas ressentidas, e a mágoa, o ressentimento, ela nasce da falta do reconhecimento. Deus nunca tem mágoa, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus, nós também aprendemos a dizer obrigado para as pessoas. Então hoje é dia de uma certa retrospectiva e olharmos aqueles fatos às vezes ordinários. Alguns pensam que dizer obrigado é somente dizer obrigado pela casa que eu adquiri esse ano. Deus merece obrigado por cada dia que você viveu nesse ano, por cada respiro que você teve. Porque muitas pessoas morrem porque não consegue, falta o ar, não consegue mais respirar. Louvar a Deus pelos amigos, pelos grandes amigos e pelos amigos ordinários, pelo seu trabalho. Pense quantas coisas pequenas que sustentam a nossa dinâmica cotidiana e que merecem o ato de falar, de cantar, de ter uma voz, de ter saúde. Ah, mas esse ano eu tive uma doença. Você talvez está vencendo a doença. Aquilo sobre o qual nós agradecemos, agradecer alguma coisa, é jogar um óleo de unção. Aquilo que tem uma unção tem um brilho diferente. Uma coisa é dizer assim: eu comprei aquela casa, eu trabalhei, eu comprei. Outra coisa diferente é dizer: aquela residência foi Deus quem me deu. Há muito mais alegria, há um preenchimento muito maior no coração em dizer que Deus me deu aquela casa do que dizer eu sozinho trabalhei e conquistei. Isso traz luz, pacifica o coração. Agradecer é uma arte. Por exemplo, agradecer exige uma parada. Eu não posso falar assim: obrigado, viu, e vou embora. Esse obrigado não preencheu muita coisa. Para agradecer alguém, eu devo olhar nos olhos e dizer: você lembra aquele dia que você me emprestou um dinheiro, ou você me deu uma carona, você me convidou para uma festa. Foi muito boa aquela festa, muito boa mesmo. Muito obrigado. Aquele dia que nós fizemos uma viagem, agradecer aos seus pais, mãe, pai, pelas inúmeras noites que vocês passaram acordando e dormindo por causa do meu choro. Muito obrigado. O agradecimento, ele supõe uma certa escavação da história. Nós temos que escavar para lembrar coisas que foram soterradas e que nós nunca dizemos obrigado. Mas daquilo que está soterrado, há um tesouro, uma joia. Então, agradecer exige uma parada. Respirar um pouco. Quantas coisas boas você me deu e eu nunca disse obrigado. Talvez pedir desculpas pela falta de gratidão. Deus, o agradecimento é uma consequência da missa, porque a missa é uma grande ação de graças. Senhor Pai, pelo vosso Filho, pela minha vida, por Jesus que se encarnou, pelo Espírito Santo, muito obrigado. Porque Maria é nossa mãe, muito obrigado.